coração, um céu de cor em forma de paixão, pra beber, se afogar em frente ao mar, espera o luar, tento buscar a onda se a gente tem pra dar, é mais ou menos tudo isso, e juro, quando a gente se encontrar, mostra tudo o que sinto. Mostra tudo o que sinto. Não minto, te amar, viu? Só você me faz pensar que estou.